Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nota 7. Hoje é sábado, estamos a 11 de setembro de 2010. Vamos ter música variada no nosso programa de hoje. E vamos começar com Georg Zamfir e uma música que alude a Aranjuez, Mon Amour. É desta forma que damos início a mais uma edição do Nota 7. Programa que vai para o ar sempre no canal 2 da Antena Web, aos sábados e domingos, entre meio-dia e meia, e a uma da tarde. Aranjuez, Mon Amour, de Georg Zamfir. Concert pour une voix. É a próxima música que vamos escutar no Nota 7. Daniela Sicarelli faz uma coisa fenomenal. Ela toca um instrumento com duas cordas, as vocais. Daniela Sicarelli faz da sua voz um verdadeiro instrumento musical. Ela não canta, ela apenas toca. Se não conhece Daniela Sicarelli, sugiro a sua atenção para o que aí vem. É simplesmente arrepiante. A próxima música dispensa apresentações. É um tema de música clássica que vamos passar a ouvir nos próximos instantes. É de Abidoni e chama-se Adagio. É uma música que muitos dos ouvintes já conhecerão para quem está ligado a este mundo da música clássica. Para quem não conhece, fica a sugestão. A música é triste, é um facto, mas talvez por isso tenha uma beleza encantadora. Não, a ideia não é que se deprima, apenas que desfrute. Porque já viu? É curioso como uma música às vezes triste pode parecer não triste, mas sim bonita. E uma coisa que aparentemente é bonita pode, dependendo do nosso estado de alma, parecer triste. Sugiro então que procure nesta música não a tristeza, mas sim a beleza. Convido-o a escutar Adagio. Presumo que já conheça as capacidades de uma guitarra elétrica e também aquilo que um fado bem tocado pode produzir em nós. Mas talvez não conheça as capacidades impressionantes de uma guitarra elétrica quando toca o fado. É isso que lhe proponho agora. Antes das minhas despedidas, sugiro que escute a guitarra do português Joel Xavier, elétrica, claro está, tocando a Rua do Capelão. Eis que chegamos ao final da nossa emissão. Já que falamos de guitarra elétrica, vamos acabar com uma música que recentemente tocou aqui. Mas acho que é ajustado que o faça novamente, trazer aqui este tema. Dos Era. A música chama-se Impera. E é com ela que vamos encerrar mais uma edição do Nota 7. Faço votos de que o seu sábado tenha começado da melhor maneira. Desejo que tenha a continuação de um ótimo fim de semana e faço igualmente votos de que amanhã esteja connosco novamente em mais um Nota 7. Era com Impera para encerrar a emissão de hoje. Até amanhã.